medrado é assim. Sabe aquele papo de se iludir? O mundo dá mil voltas e eu tô parado aqui. Nosso amor estacionou. E agora cabe a gente dar um jeito aí. Sem pressão, intensidade, só deixa fluir. Nosso amor demorou. Eu já fiz de tudo pra te impressionar. Você já fez de tudo pra me machucar. Dessa vez é a nossa vez da gente se acertar. E se quiser vai ter o que tiver que ser. Vai ter que ser assim, suave pra você e pra mim. E se quiser já é, seja o que Deus quiser. Só tem que ser suave pra você e pra mim. Vai ter o que tiver que ser. Vai ter que ser suave pra você e pra mim. E se quiser já é, seja o que Deus quiser. Só tem que ser suave pra você e pra mim. Me dá. Yeah, eu só gostaria de roubar por um momento a chave. E viver nós dois sempre momentos, sempre suave. Sendo bom pra ti e sendo bom pra mim. Suave como a nossa história que não tem mais fim. Já é então, fechou. Suave então já é. Suave assim pra nós, seja o que Deus quiser. E dessa vez é a nossa vez da gente se acertar. E se quiser vai ter o que tiver que ser. Vai ter que ser assim, suave pra você e pra mim. E se quiser já é, seja o que Deus quiser. Vai ter que ser suave pra você e pra mim. E se quiser vai ter o que tiver que ser. Vai ter que ser suave pra você e pra mim. E se quiser já é, seja o que Deus quiser. Vai ter que ser suave pra você e pra mim. Já é suave pra você, pra mim, pra mim. Suave pra você, pra mim. Suave pra você, pra mim. Pra mim. Suave pra você, pra mim. Certo, suave pra você.